Bom dia, Mazzucchi. Bom dia, gente amiga. Pois, um dia desses, encontrei um colega, 50 anos de idade, bem sucedido na vida, e que, ao atingir a meia-idade, entrou em depressão. Deu-se conta que a grande rede de amigos que imaginava haver construído ao longo da sua vida não era tão grande assim. Chorou as pitangas junto a mim. Lembrei a ele um livro, As Sete Idades do Homem, de Robert Sears e Shirley Feldman, publicado pela Zahar Editores. Ali é contado que, depois dos 50 anos, a gente começa a encolher. Encolhe tudo. Encolher de tamanho, a força muscular diminui, a capacidade de manter um esforço máximo começa a declinar, o tempo que as pessoas levam para executar movimentos aumenta, o homem passa a se tornar mais ansioso, a vontade sexual já não está tão presente. Embora se teve uma vida saudável, a potência está assegurada. A personalidade pode mudar. Surgem os conflitos interiores, os chamados conflitos existenciais. E a pessoa passa a se perguntar: e daí, doutor? Como é que eu saio dessa? O primeiro passo é se defrontar, é se encarar, zóio no zóio. Ninguém dá o que não tem. Antes de poder amar e ter realmente cuidado com os outros, é preciso ver se está se amando. Se está amando aquela pessoa que está ali no espelho, bem diante do nariz. Eu falo do nosso ser. Com os olhos e a mente perpetuamente voltados para fora, olhar para dentro chega a ser um grande problema para muitos. Mas é um problema que tem que ser resolvido, mesmo que já na meia-idade. Por exemplo, depois que eu conversar com vocês, que tal ir para a frente do espelho e se encarar? Pergunte-se: quem eu estou vendo agora? Quem eu estou vendo realmente? A primeira vez que tentei me enxergar, ver-me de fato, confesso que não foi muito agradável. Acho que eu estava tão acostumado a ir, a fazer e a executar coisas externas, que quando resolvi me encarar, foi perturbador contemplar aquela cara de esfinge me olhando firmemente. Embora ela contivesse toda a minha história de vida, revelava muito pouco sobre quem eu sou, quem eu seria no dia seguinte. Uma outra sugestão que dou: passar a fita da vida. Desenterre seu retrato de menino. Examine-o. Veja se você não perdeu aquele encanto de criança. Observe os sonhos que brilham naqueles olhares daquela criança sem marcas dos anos, dos anos de estresse, de medo. O rosto do garotinho, um reflexo puro do seu ser essencial. Contemple quem você passou a ser com o decorrer dos anos. Da tua vivência de prioridades e expectativas, muitas vezes conflitantes contigo mesmo. E volte a olhar a criança, onde se estampa a esperança, e que um dia você acabou afastando ou abandonando. Relembre teus sonhos, mesmo que alguns sonhos tenham sido sepultados. Não há por que não desenterrá-los, redescobri-los, buscar a verdadeira identidade. Então tá, até a próxima segunda-feira, três abraços, tchau!